Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, boa tarde a todos. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos a Carla Madeira, do PS, a Ana Jara, do PCP, o Carlos Ardisson, do CDS, o António Proa, do PSD, não consegue estar presente. Hoje vamos falar de um compromisso, diz a Junta de Freguesia da Ajuda, que acusa a Câmara de Lisboa de traição face ao incumprimento da execução de um centro intergeracional na freguesia. O local previsto poderá ser utilizado para acolher imigrantes. Também vamos falar nas novas paragens de Lisboa, as paragens de autocarro, que parece que a espera dos autocarros se faz às escuras de noite e por isso com mais insegurança. Este tema até o retiramos da Mensagem de Lisboa. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carla Madeira, vou começar por si. Muito boa tarde a todas e a todos. O meu minuto é para a semelhança do último, para felicitar as nossas marchas, para felicitar as nossas coletividades, após a exibição no pavilhão, tiveram na passada quarta-feira à noite a exibição na Avenida da Liberdade. Saudar muito todo o trabalho que fazem, é um trabalho de facto de muita dedicação, de muita entrega, de muito amor à cidade, para manter viva esta tradição, e as marchas ensaiam muito até à ida do pavilhão, mas depois entre o pavilhão e a avenida ensaiam também muito, eu sou testemunha disso, fazem aquelas afinações finais e portanto são momentos de grande entrega. Felicitar todas as marchas da cidade de Lisboa, felicitar em especial a Marcha de Alcântara, que pela primeira vez ganhou um título, e eu fico muito feliz pela Marcha de Alcântara, que há muitos anos que trabalha, há muitos anos, foram vários os anos que ficou em segundo lugar, e portanto é uma marcha que tem trabalhado muito, e portanto os meus parabéns para os organizadores da Marcha de Alcântara e à Junta de Freguesia de Alcântara, que pela primeira vez viu a sua marcha ser campeã. E nós estávamos há bocadinho a dizer que cada vez estão mais sofisticados, quer as músicas, quer as coreografias, quer as roupas, aquilo já está tudo muito profissionalizado, e nós no final do programa só não passamos a Marcha de Alcântara porque não a temos aqui em boas condições sonoras, mas vamos passar uma Marcha de Alcântara que foi cantada pela Amália, que participou justamente também nas marchas, e portanto vamos passar essa, e se nos chegar aqui uma boa gravação da Marcha de Alcântara deste ano, havemos de a passar noutra semana. Ana Jara, o seu minuto. Muito boa tarde a todos os que nos escutam e também aqui no estúdio. O meu minuto vai para o Miguel Bombarda e para a abertura do Miguel Bombarda este fim de semana com um projeto comunitário, um projeto cultural que se chama Jardins do Bombarda. E eu queria Já abriu saudar, este fim de semana? Já abriu este fim de semana. Que projeto é que é? Explique-nos lá. É um projeto cultural, é um projeto que pela primeira vez abre um edifício público que está encerrado há 12 anos. É um edifício central na cidade de Lisboa, é talvez o maior edifício da Colina de Santana. Eu queria lembrar primeiro que há uns anos, há não tantos anos, nós tivemos uma ameaça sobre este edifício, que é o mais antigo hospital psiquiátrico do país. Hospital psiquiátrico, sim. Tivemos uma ameaça de demolição de grande parte do hospital para construção de um projeto especulativo e de especulação imobiliária, aliás eram 6 torres de 10 andares e nós libertámos o hospital deste destino e novamente isto volta a abrir com um projeto que tem mas está decidido que vai ficar no espaço todo ou isto é uma coisa temporária? Vamos lá ver, é apenas uma parte daquele hospital. O hospital é gigante. É gigante, por isso é que estou a perguntar. E na verdade, aquilo que foi cedido à Largo Residências, que é a entidade que gere este projeto, foi apenas uma parte do todo, que é um hospital. E para além disso, a Largo levou muitas entidades que já estavam no quartel de Santa Bárbara, tiveram que sair, e são estas associações, coletivos, muitos deles que perderam o seu espaço de trabalho em Lisboa à mercê das rendas altíssimas, que estão lá localizados a produzir uma programação cultural, a trabalhar todos os dias. Portanto, até podia vai ser uma solução para todo o espaço, não é? Albergar associações dessas. Sim, pode engendrar o futuro daquele lugar, um futuro que tenha um interesse público, finalmente, porque o anterior não tinha este interesse. E é bem que se diga que foram as pessoas, as associações, enfim, até grupos muito marcadamente interessados nestas questões do património e também da saúde mental, psiquiatras, psicólogos, pessoas ligadas à sociologia, que em 2010 iniciaram um movimento de combate àquele projeto especulativo e que, neste momento, enfim, se liberta deste destino conseguiram levar isso a bom porto, digamos, interrompendo esse projeto. Sim, queria só dizer que era muito importante... Portanto, as pessoas podem ir lá assistir a coisas, é isso? As pessoas podem ir lá assistir a coisas, vai haver um espetáculo do Teatro Nacional Dona Maria, que está em Odisseia Nacional lá, muito brevemente, e portanto é bom que este espaço seja frequentado, que as pessoas participem, que partilhem e que vão lá, porque o objetivo é crescer e é enraizar esta cultura de um espaço aberto ao público, num edifício que é público e que é um bem de todos nós. Carlos Ardisson, falta ouvirmos o seu minuto. Cumprimentar às senhoras presentes no estúdio, que estou novamente em minoria, mas sinto-me sempre bem. Cumprimentar os nossos ouvintes e o meu minuto é dedicado a mais um evento no Parque das Nações, que ocupou grande parte do fim de semana, que foi o Rock in Rio, que no 20º aniversário, portanto na sua 10ª edição, foi experimentar fazer um evento teste ao Parque Tejo. Há coisas positivas, há coisas menos positivas. As coisas mais positivas é o envolvente, a beleza do espaço, a moldura que para ter um festival naquele local. O menos positivo foi os seus fregueses a refilarem. Não é isso, não é o menos positivo. O menos positivo é as pessoas terem noção, e se foi-lhes dito na comunicação social, em todo o lado, para irem de transportes públicos, com um autocarro, que custar um euro, que ainda por cima oferecia o copo para a bebida, um copo reutilizável. Sim, é um copo reutilizável. E as pessoas insistirem em levar o carro quase para dentro do evento, deixando-o nos sítios mais, permitam-me o termo, estapafúrdios que se possa imaginar, achando que é normal, ficando eles, criando um constrangimento que os vai engarrafar a todos, pois engarrafando a saída, o bairro, claro. E às 2 da manhã decidirem pôr a mão na buzina porque, estou muito chateado porque viemos todos de carro para aqui e agora queremos sair e não conseguimos. Ora bolas, são... Aquilo está engarrafado porque eles foram de carro para ali. Mas polícia, para não permitir estacionamento e multar os carros. Uma parte dos locais, e ontem à tarde sei que estiveram a proceder a autuações, eu desde o primeiro... Não deve haver bloqueadores, não é, Mel? Desde a primeira hora que disse nas reuniões em que participei que este era um dos principais problemas... Curiosamente, reclamações de ruído, de som, porque o festival até acabou meia-noite, 1 da manhã, e as pessoas estavam preparadas e havia um... Pronto, o Rock in Rio... Não tanto por aí, mas mais pela quantidade de pessoas que vai, não é? É um festival até familiar, se calhar até muitos vizinhos foram... Isto é como a vinda do Papa, que foi tudo a pé para ali. Pronto, eu alertei para essa situação e essa situação veio a verificar-se negativamente. Já ontem tinha informado tanto a Câmara como a Polícia. Os shuttles acabaram por ficar presos, autocarros que fizeram o transporte da Gare do Oriente, ficar presos no sábado. No trânsito? No trânsito. Pois. Ontem já foi utilizado o IC2 para fazer a viagem de outra forma, permitindo um melhor escoamento. Mas é incrível, assim, oferecer às pessoas um shuttle para elas poderem deslocar até lá e as pessoas continuarem a levar o seu carro. É uma falta de cidadania e é uma falta de civismo também para com os outros. Porque porque não havia necessidade. Não há necessidade nenhuma de levar o carro até ali. Porque se tentou dar a resposta para poder as coisas funcionarem. E ali à volta há sítios para pôr o carro. E digo mais, da Gare do Oriente ao Trancão são 35 minutos em caminhada descontraída. Portanto, ninguém morre por ir a caminhar para ali fora, até lhe faz bem ativar a circulação, voltar para trás, depois no final... Porque ontem cheguei a casa por volta de 1 da manhã e estive até às 2:30 a ver os mesmos carros parados à porta do meu prédio, todos ligados e a buzinarem, inexplicavelmente, e já não havia pessoas a passar, porque as pessoas passaram, mas as pessoas que vinham a pé passaram e seguiram, e os carros ficaram parados. Portanto, amanhã vamos ter uma reunião na Junta de Freguesia com as diversas entidades, com a Câmara, com o Rock in Rio, com as polícias, com tudo isso. Eu solicitei isso. Esperemos que possam sair alterações a esta situação, que afaste mais a possibilidade das pessoas levarem carro para ali. Portanto, não tem que ser a vida dos vizinhos prejudicada por isso. Lembrar que a Freguesia do Parque de Nações só tem uma face, porque a outra é o rio, não é? Estamos ali, é fantástico para ver, mas quando é em questões de mobilidade nós não conseguimos, não temos barcos para sair de barco, não é? Mas, portanto, vamos ver se amanhã é possível tomar algumas decisões que melhorem o desempenho e a fluidez e menos impacto, tragam menos impacto, que é aquilo que eu sempre defendi, desde que soube que iria ser feita ali esta edição de teste. E vamos ver. Estou otimista, como sempre estou, faço o que tenho a fazer, chamando, chateando, avisando, alertando e agora reunindo e tentando alterar as coisas. Mas se alguém nos está a ouvir e que vá ao Rock in Rio para a semana, senhores, vão de transportes públicos. Não foi, by the way, o único problema no Rock in Rio. Houve problemas com as tendas VIP, com algumas pessoas, como a Sónia Tavares. Mas isso são outros fé diversos. Por organização do Rock in Rio também. Para a Junta de Freguesia, não me diz respeito. Não afetam nada. Agora, no exterior, aquilo que teve maior impacto, e é curioso, é que não houve praticamente, há algumas queixas porque fizeram soundcheck às 7:30 da manhã, também é uma das coisas que eu tenho para dizer, não se faz quando as pessoas estão a descansar um soundcheck às 7:30 da manhã, portanto, é a única queixa, porque da noite não houve, da noite não houve queixas, porque as pessoas estavam preparadas e até à meia-noite, 1 da manhã, correu tudo tranquilo e não era por demais. E nos locais, nos prédios que estavam mais próximos, como houve condicionamento de trânsito, essas pessoas nem sequer foram afetadas por este excesso de viaturas. Esse bocado foi poupado, teve muita gente a passar, teve os autocarros a passar, mas não de carros, mas não privados. Nesta escala que aconteceu e que nos faz lembrar a Jornada Mundial da Juventude, enquanto as pessoas vinham a pé e vieram a pé, mas aí foi como foram disse, e vieram, e mais de 1 milhão de pessoas. E ninguém se sentiu extraordinariamente mal ou ninguém ficou pelo caminho. Toda a gente foi e voltou, e com temperaturas muito elevadas e tudo isso. Portanto, o apelo que eu deixo ficar é aos nossos ouvintes, e aí se conhecem alguém, ou se eles próprios forem, vão de transportes públicos ou façam uma caminhada para o Parque das Nações, fora, que é bonito e é agradável e é plano. Portanto, vamos ao primeiro tema. A Junta da Ajuda recorda um compromisso para a construção de um centro intergeracional num antigo hospital. A Junta de Freguesia da Ajuda acusa agora a Câmara de Lisboa de traição face ao incumprimento da execução deste centro intergeracional. O local previsto poderá ser utilizado para acolher imigrantes. Em declarações à Lusa, o Presidente da Junta da Ajuda, Jorge Marques, disse que esperava que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa defendesse os interesses da cidade de Lisboa e os compromissos que assumiu com a freguesia. A Junta é uma junta do Partido Socialista. Em causa está, segundo lembra, a promessa de executar um centro intergeracional com uma residência para idosos, creches, numa das freguesias, diz que é mais envelhecida e mais carenciada neste tipo de equipamentos. O autarca falou depois de Carlos Moedas não ter descartado a hipótese há alguns dias deste antigo Hospital Militar de Belém ser um dos vários potenciais locais identificados para receber o anunciado centro de acolhimento temporário de imigrantes. Ana Jara, vou começar por si. Ana Jara, até que nos propôs este tema. Vamos à sua opinião. Bom, eu começo por dizer, mais um edifício fechado, mais um hospital fechado na cidade de Lisboa. Este sim, enfim, ainda há pouco tempo, durante a pandemia de Covid, funcionou e teve obras. E, portanto, este era aquele edifício que teve obras durante a pandemia, sim. Exatamente, é um espaço que esteve a acolher... Funcionou para vacinação, foi? Não. Teve alguns pacientes... Sim. Teve internamento, acho. Teve internamento também, sim. E, portanto, estou em crer que é um edifício que tem ainda condições, algumas condições sim. para acolher... Enfim, quem tiver necessidade. E isto é o que se coloca. Portanto, coloca-se aqui um tema para a cidade de Lisboa, que é as pessoas provenientes de fluxos migratórios que neste momento estão em condição de sem-abrigo, em condições indignas, e que a cidade tem que... Mas acha mal que uma das hipóteses perceber... seja este edifício? Eu acho que é uma hipótese. Se é bem e mal, se há outras hipóteses, com certeza que há. Agora, considero que, na dada altura, este tema do Centro Intergeracional entra precisamente para combater um possível acolhimento deste uso, que pode ser temporário ou permanente, não sabemos, mas é uma necessidade. É uma necessidade e até porque há muitas pessoas a dormir na rua, e portanto, é uma emergência, essas pessoas, não é? É uma emergência neste momento. Exato. Pronto, e na verdade, aquela disponibilidade e aquele edifício que não estará em mau estado e está-se a degradar precisamente por não estar a ser usado, ser utilizado para esse fim. Isso não impede que o edifício seja depois usado para outra usado coisa. Para outro fim. Aliás, o edifício, e agora venho em nome do PCP fazer a proposta que nós, perante a situação e até na Junta de Freguesia, na Assembleia de Freguesia da Ajuda, colocámos. Nós colocámos em cima da mesa, e foi aprovado por todos, é bom que se diga, a possibilidade de compatibilizar estes usos. O hospital tem dois edifícios. São dois edifícios que pode ser um para o acolhimento temporário ou não destas pessoas em necessidade e outro que serve para construir o centro intergeracional. O tal centro que o Presidente da Junta quer. Sim. O centro intergeracional é um tema do mandato, deste mandato. Havia uma promessa de uma série de centros de equipamentos com esta valência e eles não estão a ser postos em prática, nem sequer há projeto. E, portanto, é bom que se diga que a aparição deste, que é uma reivindicação antiga, mas que aparece neste momento sobre este edifício, nesta equação... Enfim, num fim do mandato, parece que este sugerir devia que ter é, sido que isto não, devia não ter sido querem empurrado. Que este edifício Exato. Acolha imigrantes, não é? Parece ser essa a intenção. Eu penso que, da junta ou não? Eu penso que a proposta do PCP é a proposta mais equilibrada, tanto é que foi aprovada por todos. Que se possa fazer duas coisas em dois edifícios. E que se possa, neste tempo, começar a projetar este centro intergeracional. Porquê? Porque um centro intergeracional é um programa complexo, muitos deles têm cuidados continuados para as pessoas, centros de dia, enfim, instalações um médicas. Um lar também, uma creche Exatamente. Para crianças, por portanto, isso é que é também... é um tema de um projeto... Vai levar tempo e a fazer, Exato, não é? Portanto, não é necessário que se prenda e que se retire do uso este edifício, porque ele não vai ficar preso por ter agora cabimento com esta necessidade, e é uma necessidade da cidade, volto a dizer, e nós temos que nos preocupar com isso. Aliás, devemos ao invés olhar para esta realidade e perceber como é que a cidade dá a resposta, e qualquer presidente junto, temos aqui dois, penso que seria mais interessante abrir as portas e acolher do que fazer ou ter este comportamento que me parece bastante, enfim, desprovido de sentido de dever, porque Lisboa é uma cidade grande e Lisboa é uma cidade que tem esta diversidade e tem estes problemas e tem esta população, e nós todos temos Quando que diz abrir as portas e acolher, com... abrir as portas de um edifício destes para acolher pessoas que não têm abrigo. Este é edifício é do Estado, não é da Junta. Aliás, ele é do Exército, é militar. E há muitas reivindicações. Aliás, houve uma dos ex-combatentes de construir ali também um equipamento próprio para essa população. Também não tem respostas às suas necessidades e, portanto, há muita... Mais um edifício público que está semi-abandonado e que não há respostas rápidas, não é? E que não podemos permitir neste momento em Lisboa esse tipo de situações. Já são muitos assim. Carlos Ardisson. Bem, eu recordo-me que este edifício esteve ainda há pouco tempo nas bocas do mundo por uma derrapagem gigantesca nas obras que, de que foi alvo. Foi alvo e foi de recuperação, sim, que de 750 mil euros passou a 3 milhões e meio, a 3,2 milhões e meio. Parece que as obras não equivaliam a esse valor, sim, todo, não é? Segundo uma reportagem da TVI, salvo erro. E portanto, há pouco tempo ele foi recuperado, sim, agora... Como é que foi recuperado, não sabemos bem. Estará, não é? Recuperado, isto, sim, foi utilizado na altura do Covid, julgo, para internamentos e que tenha até, vieram até, não tenho ideia, que até recebemos pessoas de fora que ficaram, e que ficaram lá internadas num apoio que nós fizemos a outros doentes de Covid da Europa. Numa altura que era emergência, altura que havia países muito aflitos. Julgo, se não me falha a memória, que terá sido isso. Como a Ana Jara disse, o edifício não é nem da Câmara, nem da Junta de Freguesia. Eu percebo, e como Presidente de Junta, acho que faz sentido existirem espaços intergeracionais e espaços dedicados à nossa população mais sénior, são cada vez uma maior necessidade na cidade. E aqui, pelos vistos, também já é uma promessa antiga, não é? Portanto, nesse sentido, o Presidente, pronto, da Junta também vem dizer isto já é uma promessa antiga que não foi cumprida, assim, digamos assim. O que o Presidente Carlos Moedas que disse é que não descarta, mas também o edifício não é dele. Ele pode querer pôr lá o estar projeto ABOC, com o Jorge Marques, o presidente, sim, o nosso colega presidente da ajuda, e eventualmente o Estado decidir outra coisa. Portanto, sempre assim foi, agora pode acontecer a mesma coisa. Não sei qual é que é a expectativa. Sei que há este problema, é um problema, como já referi, que é muito importante dar resposta, especialmente aos séniores, porque estamos todos a caminhar para lá. Se não nos acontecer nada de mal, esperamos todos um dia chegar, com preferência, com autossuficientes e com capacidade. E termos uma cidade e um espaço que seja amigo também, exato, dessas pessoas, e, não é? E que tenha equipamentos que se consigam, dar apoio vários. E apoiar as pessoas e estar e ocupar as pessoas de uma forma ativa e positiva. Isso, acho que estamos todos de acordo com isso. Agora, não sei se será este o espaço... Mas também há outra situação, que não podemos também querer que se arranjem condições para as pessoas que estão em situação de sem-abrigo, de um momento para o outro, e não utilizar espaços que estão prontos, e com isso não tenho nenhuma informação que é isso que vai ser utilizado ou não. Mas que o espaço se foi alvo de obras recentemente, não estará pelo menos em condições de acolher algumas pessoas, pronto, não é? É difícil, é uma gestão difícil. Eu percebo que o nosso colega esteja a reivindicar, como eu também defendo os interesses da Freguesia do Paranações, a Carla também defende muito bem, certamente, os interesses da Misericórdia, e portanto cada um de nós cabe-nos puxar a brasa à nossa sardinha, porque estamos ainda na época dos Santos Populares, não é? Passou há muito pouco não tempo. Estamos sequer aqui a abordar muito a parte da derrapagem das obras, que é uma vergonha constante em Portugal, que acontece. É raro quando as obras não ultrapassam os orçamentos. Há vários fatores que podem levar a isso, mas pronto, não é esse o tema. Não é este o tema, é que de qualquer maneira são duas situações que são muito necessárias. É necessário dar resposta, ainda hoje, ainda há bocadinho, acabei de sinalizar mais coisas, uma situação, é? Sim, de uma tenda no espaço, no Parque das Nações, para se informar as entidades que acompanham. Portanto, continua a haver pessoas em situação de sem-abrigo, e há muitas. Sim. Se temos que lhe dar resposta, temos. Se será ali, como não será, sei. Será ali ou não, não sabemos. Compreendendo perfeitamente que o colega Jorge Marques esteja a defender... E com afinco e com garra, que acho que é a competência de cada um de nós fazê-lo, e a lutar por aquilo que melhor, que acha, considera os melhores interesses para a freguesia dele. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Carla, no fundo, como dizia a Ana Jara, como são dois edifícios, se calhar até podia haver aqui a tal conciliação que a Ana Jara disse que o PCP propôs, e que poderia ser um edifício utilizado para um fim e o outro edifício começar a ser organizado para... fazer o tal centro intergeracional, que também não se fará de um dia para o outro, digo eu, não é? Uma coisa que englobe uma creche, um centro de dia, um lar de idosos, uma coisa de cuidados continuados, quer dizer, não será de um dia para o outro. Aqui tudo pode ser pensado desde que exista diálogo e sintonia. Aqui, acima de tudo, o que se verifica é uma falta dos compromissos assumidos. E, portanto, são necessários equipamentos. Exatamente, e essa é que é a questão principal, porque faltam equipamentos na cidade de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, estamos todos de acordo, faltam equipamentos para a população mais envelhecida, faltam equipamentos para as crianças e jovens. A questão é, existe um compromisso assumido no mandato passado e depois corroborado no atual mandato, e portanto há um compromisso no mandato passado de o espaço do antigo Hospital Militar de Belém dar lugar a um centro intergeracional que tem uma parte para residência de idosos e uma parte de creche. Portanto, isto foi um compromisso que foi assumido, que foi assumido com a população, e o atual executivo tem inclusivamente no seu programa de governo da cidade a construção de centros intergeracionais da cidade, de vários centros intergeracionais, um deles situados na zona da ajuda. Portanto, está lá escrito no programa de governo da cidade. Não, certo, o Hospital Militar neste momento está a ser reivindicado por essa... Para esses ex-combatentes que necessitam também de instalações de saúde. Instalações para si. Pronto, e paira isto sobre este edifício, mas, é bom que se note. Mas há aqui outra, associada a isto, há aqui uma questão de fundo. Existe, de facto, o compromisso e a necessidade reconhecida de haver naquela zona da cidade um centro intergeracional. A questão é, e isto é que me parece o mais grave no meio de tudo isto, estando apontado aquele hospital militar, não houve, por parte do Presidente da Câmara, por parte do Governo, nenhuma reunião com o Presidente de Junta e com a população. Isto parece-me gravíssimo, porque a cidade... Exatamente, a cidade é feita... por todos, e eu recordo-me que bem recentemente, aliás, mais do que isso, existe uma, neste presente mandato, existe uma recomendação da Assembleia Municipal para a construção de vários centros intergeracionais, um deles na ajuda, e portanto, aqui a questão é que não houve qualquer palavra, isto parece-me grave, mas é o modus operandi deste mandato, infelizmente, não houve nenhuma reunião, não houve sequer um telefonema do Presidente da Câmara ou Presidente da Junta da intenção do estudo que seja de instalar um centro para pessoas em situação de sem-abrigo naquele espaço. E isto não é uma forma de trabalhar em rede. Portanto... Oh Carla, mas não sendo o edifício, agora pergunto-lhe eu, não sendo o edifício um edifício da Câmara, é um edifício do Estado, pertence a quem? Ao Ministério... Se assim é, o Presidente da Câmara não está a cumprir o seu papel. Portanto, se ele não é capaz de ter uma palavra com o Primeiro-Ministro para dizer, manifestar a sua intenção para aquele espaço, então é que eu não sei mesmo o que é que o Presidente Carlos Moedas está a fazer. Se o Presidente Carlos Moedas tem disponibilidade para convidar o Primeiro-Ministro para ir para a Avenida da Liberdade assistir às marchas populares, irem a seguir para os arraiais, comer sardinhas e divertirem-se, e fazem muito bem, e não tem 10 minutos para falar sobre este hospital militar, então quer dizer, eu não acredito, eu não acredito nisso. Portanto, a verdade é, o Presidente da Câmara está a falhar a sua promessa para com esta população. Mais grave, não está a trabalhar com os Presidentes de Junta. Nós estamos a atravessar um problema grave na cidade de Lisboa, com a situação de sem-abrigo. Eu ainda não vi ser criada nenhuma rede entre a Câmara e as Juntas de Freguesia. Quando ocorreu a pandemia, existiam, o que o Carlos Ar disse, não era Presidente na altura, mas certamente acompanhou e fala com os seus colegas que eram Presidentes de Junta na altura, poderão confirmar isto, foi criada de imediato uma rede entre câmaras, juntas de freguesia, Santa Casa, Segurança Social, e nós reuníamos, mesmo por Teams, todos nós reuníamos, todos nós provocávamos soluções, e tínhamos um Presidente de Câmara que não estava preocupado em ver qual é que era a cor política de cada um dos Presidentes de Junta. Estávamos todos ali para trabalhar para a população de Lisboa, nomeadamente para a população mais envelhecida, que era aquela que estava em risco e aquela mais que nós vulnerável, não queríamos, sim. Que ficasse. Mas é a promessa a promessa do tal centro internacional era para este edifício? Não. Estava fechada para este edifício, não. É a minha pergunta. E outra coisa, e porquê é que só há dois meses agora para cá é que rebenta a bronca? Porque se pôs o problema dos, porque agora o governo mudou e agora está tudo. Então o governo anterior não teve mais do que anos para fazer isso. O Hospital Militar não é também utilizado não fez, pelo Covid pois. Há muito tempo. Se vamos por aí, quem queria ter utilizado o espaço devia ter reivindicado nessa altura. E reivindicou na altura. Desculpem. Eu acho que aqui não podemos faltar. Não podemos. Não podemos. Pois não pode valer não tudo, pode, mas está a valer tudo. Mas está a valer tudo. Está identificado por todos. Aliás, existe uma recomendação na Assembleia Municipal. E antes do Governo ter mudado, e eu sou Presidente da 6ª Comissão, eu tenho uma carta dirigida pelos moradores à 6ª Comissão a pedir o ponto de situação do Centro Intergeracional que tinha sido aprovado há não sei quanto tempo na Assembleia Municipal e que tinha sido prometido pelos Presidentes de Câmara. Na sequência disso, nós convidámos a Vereadora Sofia Ataíde para vir à Comissão, estamos a aguardar até agora, sabemos agora o motivo, porque é que estamos a aguardar até agora, porque a Câmara não tenciona fazer qualquer Centro Intergeracional naquela zona. Eu já nem vou pelo facto de se querer deslocalizar as pessoas em situação de abrigo, que é uma questão, porque se as respostas para as pessoas em situação de sem-abrigo estão localizadas no centro da cidade, existe um motivo para isso também, porque é onde existe uma rede de transportes públicos, é onde existe uma rede de uma série de serviços. Deslocalizar pessoas vulneráveis, pessoas em situação de sem-abrigo, para locais onde a rede de transportes públicos é muito eficiente, não é uma medida positiva a nosso ver. Agora, e eu peço desculpa, voltar a dizer isto, a falta principal, há aqui de facto uma questão de lealdade institucional e uma questão de respeito para com a população. Da mesma forma que a Câmara não reuniu com a Junta de Freguesia do Beato quando decidiu deslocalizar a população em situação de sem-abrigo do quartel de Santa Porque Bárbara a oposição votou para contra o Beato, votou Oh, Carlos. Contra a dispersão por quatro espaços. Convém dizer isso. O Engenheiro Carlos Moedas, nos novos tempos, não têm maioria absoluta bem, na Câmara Municipal de Lisboa. Isso levou a que uma proposta que havia não fosse levada a cabo porque a oposição votou contra. E pronto, foi toda a gente para o Beato. Não, portanto, mas é assim, essa proposta visava colocar estas pessoas sem abrigos em sítios ainda mais vulneráveis. Lá está, bairro do Armador, era bairro do Condado. Bom, mas estamos afastados desta área. Sim, era uma solução péssima. Não, o Carlos Arquita agora desviou os locais para onde ia a população de sem abrigo, eram locais péssimos. Lá está. Nós não podemos pegar em pessoas em situação de sem abrigo e ilegal. E levar para locais onde há uma rede de transportes públicos. Durante ter uma rede de transportes públicos é óbvio. Socialmente como é que exatamente. Se encaixa a população vulnerável em contextos que já de si têm dificuldades. Isso é tudo muito bonito, não mas fala é quando impossível. Não temos agora, milhares de pessoas temos, na rua. Temos aqui não, um sentido... Não, estamos de facto a deslocalizar-nos do assunto. Com mais Carlos. Agora, a questão é, eu não acho normal que o Presidente Carlos Moedas não tenha tido uma conversa com o Presidente da Junta de Freguesia do Beato. Não é normal. Sim, para mim só não ficou normal. Claro. E não revela é lealdade institucional. Para mim só não ficou claro, por causa do que a Ana Jara disse antes de vocês os dois, para mim não ficou claro foi que a promessa era de Medina e de Fernando Medina e de Carlos Moedas fosse para este espaço em concreto. Não era. Mas a questão não é, se existe o compromisso para a zona da ajuda, então a Câmara que compra um terreno ao lado para fazer esse centro intergeracional. A ajuda teve uma unidade de execução que tem terrenos que são de propriedade do para Estado. Para terminarmos este tema. Que naturalmente deveriam ter sido trabalhados há pelo menos há 5 anos que esta unidade anda a ser executada, que é importante porque é planeamento urbano. e nem por isso o Presidente da Junta se lembrou que faltava um centro intergeracional. Aí teria uma oportunidade. Aí nós estamos a ser justos e acho que nós devemos, então devemos fazer um programa só dedicado a este tema em que se chama cá o Presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, que ele traz todo o prazer de esclarecer. Ajuda é um... Aliás, estarmos a dizer que o Presidente da Junta não se lembrou não é de todo justo, até porque eu ouço não há muitos anos não reivindicou para ali, para aquele espaço. Não, o Presidente da Junta de Freguesia da Ajuda quer um centro intergeracional para a sua população. Muito bem, mas não lhe interessa se é no quartel militar, se é onde seja. Da sua freguesia. Agora, o espaço que estava a ser apontado, que estava a ser estudado, ele de repente lê na comunicação social que vai ser ali um local para instalar pessoas em situação de sem-abrigo, não é correto. Eu não gostaria de abrir, já me aconteceu várias vezes, infelizmente, mas de abrir os jornais e ver decisões da Câmara sobre temas. Vamos seguindo este tema, pelo menos seguindo o que é que vai acontecer neste espaço da ajuda, e depois podemos voltar noutro programa, este tema, para seguir justamente o que vai acontecer neste edifício. Agora fazemos um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Amália. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso faro. Segunda parte do Fórum Lisboa, vamos a seguir falar das novas paragens de Lisboa. Já deve ter reparado que as paragens de autocarro estão a ser todas remodeladas, renovadas, deitadas ao chão e depois são feitas novas por uma empresa, que é a JCDECO. Estas novas paragens de Lisboa parece que se estão a fazer agora à noite, ficam mais inseguras por não terem iluminação. Os novos abrigos das paragens da cidade prometeram trazer melhorias face aos anteriores equipamentos, mas ao contrário dos antigos, não têm iluminação para quem espera pela chegada dos transportes. Tirámos, aliás, este tema da mensagem de Lisboa, com quem temos uma parceria. Para quem espera e para os especialistas, esta falha tem consequências na percepção de segurança ao longo da cidade. Em breve, Lisboa terá mais 200 paragens abrigadas do que havia antes. Aqui é uma boa notícia, porque muitas não eram abrigadas e, portanto, as pessoas estão ao sol, estão à chuva, sobretudo de inverno, é desagradável. Serão no total cerca de 2.000, mas ao contrário do que acontecia nos antigos abrigos das paragens de transporte público da cidade, nos novos equipamentos, não há iluminação para quem espera pelos autocarros e elétricos da cidade. Aliás, na fotografia da mensagem de Lisboa, na fotografia desta reportagem, vê-se uma senhora com a lanterna do telemóvel a tentar perceber onde é que o autocarro vai parar, não é? Consultar ali as paragens. Agora, pergunto eu, Ana Jara, então isto não é uma coisa que se resolve num instantinho com a JCDECO? Aqui a Câmara pode resolver depressa? As outras paragens tinham luz, é isso? E estas não têm luz elétrica? Eu acho isto muito estranho. Isto não será uma coisa de não estar ainda montado tudo até ao fim? Eu acho tão estranho. Se as outras tinham luz, como é que estas não têm? Eu acho que, infelizmente, é mesmo uma falha do caderno de encargos. É assim tão simples quanto isso. Sim. Exato. Do que foi combinado com a JCDECO, que é a empresa que trata desta. E estas paragens de autocarro, estes abrigos, têm tido inúmeras queixas devido ao trabalho de implantação da empresa que ganhou um concurso público. E diga-se que estes problemas estão longe de serem resolvidos. Ainda não estão toda a gente tem estão a ser implantadas. Nós fomos vendo, nós fomos alertando, há muitos municípios que se queixam, questão da relocalização de alguns abrigos, a demora dos períodos de relocalização, sujeitos à intempérie, sem paragens de autocarros, mas depois, pior que isso, as fundações que são valas abertas durante imenso tempo, também temos visto raízes a serem cimentadas, obras que ficam incompletas e, finalmente, esta esperar pelo autocarro às escuras. E isto podia ser uma metáfora, mas não é, porque há muita gente que fica, de facto, à espera do autocarro às escuras, porque o autocarro não vem, e porque nós temos, na cidade de Lisboa, imensas dificuldades com os horários, enfim, com a frequência de autocarros, mas agora, de certa forma, isto tornou-se literal, e, de facto, as paragens não têm luz, apesar de serem smart, porque nós agora usamos esta designação para a cidade tecnológica, onde uma série de processos são simplificados, enfim, e são, por exemplo, ver no telemóvel nesta... quantos minutos faltam para o autocarro chegar. Exato, é bastante pronto. Smart, mas é verdade, há ali um projeto de algumas terem USB para se carregar o telemóvel. Mas já alguém perguntou à Câmara se isto é uma questão de se dizer de se alertar para que isto seja feito? Aliás, a reportagem da mensagem é bastante completa. Sim. E até diz que eventualmente a Câmara estará a preparar a correção desta, okay, desta falha, que é do caderno de encargos. Pronto, pergunto, aliás, e queria ir mais fundo nesta questão, porque esta contratação dos abrigos e de uma série de mobiliário urbano vai ao abrigo de um concurso de publicidade, ou seja, isto é ganho por uma empresa de publicidade. Que é a Nós estamos a falar do equipamento urbano de uma cidade como Lisboa, que é um fator importantíssimo no espaço público, e neste momento está a ser gerida a partir de um concurso de publicidade. Enfim, que por uma empresa que está mais interessada em certificar-se que tem aqueles locais para publicidade, para rentabilizar, do que realmente no mobiliário urbano que oferece. E isto está-se a ver, agora, na forma como isto está a ser colocado, já se vê muita coisa. E depois também nas falhas que isto tem, porque para além de não ter luz, enfim, e a própria JCDECO... Mas quer dizer, também não me parece que seja do interesse que da empresa que ganhou. Que à noite não se consigam ler os anúncios que têm, por exemplo, nas paragens. Não, os parece anúncios têm luz. Incongruente, não é? O que não tem luz é a paragem para as pessoas, que é um fator de segurança no espaço público, sem em dúvida. Muitos locais. Nós sabemos disso. Também hoje me referiram, uma colega jornalista me referiu, a propósito deste tema, que estão a pôr os abrigos e deixam uma placa para a paragem do autocarro a metros do abrigo, e os condutores da Carris dizem às pessoas que não têm ordens, que têm ordens para parar na placa, e portanto as pessoas têm que andar uma data de metros desde o abrigo novo até Exato. À placa, porque ninguém deslocou para a placa. Exato. Ou porque o abrigo foi feito longe Exato. Da placa, está mal feito, suficientemente sim. longe para apanhar uma molha se estiver a chover, por exemplo. Há não é? Muitas falhas nesse portanto, nesse também âmbito. Havia essa sim. Agora, custa-me crer, mesmo se foi uma falha do caderno de encargos, é... Sim, uma falha do caderno de encargos, é tão simples quanto isso, mas também é uma falha que esta cidade tem o cuidado com o mobiliário urbano. Nós estamos profundamente atrasados nesta relação do espaço público com o mobiliário, com o equipamento. E, portanto, entregando isto a um concurso de publicidade e uma empresa que está mais interessada em publicidade do que em criar locais confortáveis, adaptados, enfim, corretos para as pessoas poderem estar no espaço público com segurança, enfim, estará mais interessada noutros fatores, e portanto isso ressente-se. E nós, se queremos criar uma cidade com futuro e de futuro, e realmente que tenha outro tipo de espaço público que integrado com outras dimensões, trabalha as questões com outras sociais, valências, enfim, sim. até o conforto, a ergonomia, etc., porque estes espaços são bastante desconfortáveis, diga-se, alguns deles Os já novos? Estão implantados. Sim, às vezes há bancos que estão altíssimos porque encaixam aquilo em passeios muito estranhos. Acho isso enfim, muito estranho, sim. Há, isso há muitas coisas estranhas e as pessoas queixam-se imenso, e toda a gente pode ver quando anda aí na rua. Mas, de facto, o projeto dos espaços públicos e deste mobiliário urbano é um projeto constantemente adiado, e nós temos, e tendo em conta toda esta isto que está a acontecer, temos que rapidamente meter mãos à obra e não só corrigir este problema, mas criar espaços públicos adaptados às pessoas e com qualidade. Carla. Bom, de facto, estas obras das novas paragens, e eu não digo só agora o resultado final, mas todo o processo de obras não teve uma mínima preocupação com as pessoas, nomeadamente com as pessoas mais idosas. Eu recordo que estas obras começaram a ser feitas no inverno, na época das chuvas. Exato. Tivemos um inverno muito chuvoso. Eu só dei por estas obras agora, pensei que era coisa tipo da... Porque eles andam pela zona, cidade claro, toda, claro, não é? Isso. Andam pela só cidade agora. Toda. Começou em Alvalade, que é pois, portanto, é, não sei onde começaram, mas sei que nos meses de chuva e inverno, pura e simplesmente as paragens antigas foram retiradas para serem colocadas as novas, e aquilo não foi feito um dia para o outro. E as pessoas, houve zonas em que as pessoas minha casa ficaram estão há uns semanas, dias sem paragem. Ficaram semanas sem ter abrigo, e se há paragens que até ficam perto de prédios onde as pessoas podem se abrigar, há outras que ficam em descampado. Sim, a do Jardim do Príncipe Real, por exemplo, onde é que as pessoas se abrigavam quando chovia. Não se abrigavam, tinham que estar ali obrigatoriamente à chuva. E, portanto, não houve essa preocupação de dar condições provisórias às pessoas enquanto as obras decorriam, o que, de facto, me chocou imenso. Já para não falar das pedras abandonadas semanas a fio na calçada e são sempre um perigo para quem circula. Não está a acontecer isso. Estão as pedras dentro daqueles sacos e está tudo. E só começou agora. Pronto. E já lá estava hoje uma retroescavadora pequenina a fazer não sei o quê. Ontem, tipo, tiraram a paragem tipo, há dois dias e hoje já lá estava uma equipe também a trabalhar. Mas se calhar foi sorte naquela zona, não é? Pois. Não quer dizer também que tenha acontecido um desastre em todas as ruas, não é? Pois, em muitas zonas, olha, no Príncipe Real as pessoas, coitadas, ficaram. Agora já não, porque a paragem está lá. Agora já não, quer dizer, tem o resultado final, mas como é uma zona até bastante iluminada, mas ficaram durante muito tempo que tinham de estar com os chapéus abertos com a chuva e o frio. Aquilo, enfim, é ali pensado um design que é, tem preocupação com tudo, menos com as pessoas, a questão dos bancos altos. Sim. A mim não me custa sentar naqueles bancos, mas há pessoas que custa. Sim, pessoas mais idosas. Não é? Quer dizer, há outros então que nem têm bancos para sentar, é um encosto, a pessoa encosta. Para terminar, Carla, senão o Carlos não pode falar. E portanto, só resumindo e concluindo, dizer isto, que este processo de obras, seja lá de quem seja a culpa, não me interessa, a verdade é que estamos a falar de uma empresa que está preocupada com tudo, menos com as pessoas, e nós, enquanto autarcas eleitos, não podemos ficar calados perante situações destas. Nós estamos aqui para defender a população, nomeadamente a mais vulnerável. Carlos. Os novos abrigos não têm iluminação para quem espera por transporte, porque a Câmara Municipal de Lisboa não exigiu, em 2017, ainda no decorrer do anterior mandato, sob a presidência de Fernando Medina, no caderno de encargos. O caderno de encargos vem daí bom, mas é um erro do caderno de encargos. Infelizmente, depois isto foi tudo contestado, a atribuição, teve 5 anos em tribunal, tudo isso. Mas não é tão simples quanto isso. Não se pode são fazer milhões, não é? Pois, isto são milhões. São coisas adjudicadas de milhões. E não se pode fazer alterações. Os milhões valem mais do que as pessoas. Não é os milhões valem mais que as pessoas. Neste Carla. Caso é do tempo do Fernando. A demagogia está tem que se corrigir, não é? Facto. Tem que se corrigir. Não, mas eu acabei... Faz-me confusão. Oh, Carla, desculpe. Há um caderno feito, mal feito, pelo Fernando Medina, pela equipa de Fernando Medina. Fez de propósito? Certamente que não. Certamente que não. Haverá a hipótese de o alterar? Para alterar uma coisa destas, dá muito trabalho, há certamente mais custos, tem que ir ao Tribunal de Contas a autorizar, tudo isso não se pode chegar e dizer, olha, agora ponho uma luzinha, não é a obra lá de casa. Sim, porque claro. Senão isso dá a responsabilidade de quem toma isso. Não se pode estar sempre com essas claro, desculpas para não fazer mas isso coisas, não, eu não sei se sim, se não. Eu sei que são mais do que 2.000 abrigos sim. que não se conseguem fazer no verão. É um ano, é mais de um ano de obra. As obras foram todas bem conduzidas? Não. Eu também fiquei estupefacto quando vejo retirarem um maciço pequeno e porem um grande calhamaço sim. para assentar os abrigos e os mupis. São aquelas placas, sim, aquelas placas. Com a publicidade. E perguntei o que é que se passava já há vários meses. Porquê? E o que me disseram foi que o regulamento das estruturas e isso alterou-se e agora tem que se fazer uma sapata, que é a parte que fica muito debaixo maior, de terra, sim. para ventos quase ciclónicos, para aguentar tudo. Pronto, e, portanto, mas isso é para não caírem as paragens. Mas isto também. Depois tem uma série de implicações, lá está, com raízes de árvores, com espaços públicos, com passeios destruídos, coisas muito sim. maiores do que aquilo que nós vemos retirar. Portanto, isto tem que ser tudo visto e percebido o porquê. E não é fácil qualquer um de nós aqui em 2 ou 3 minutos dizer isso. Agora, é necessário rever isso, se for possível, sim, e certamente que a Câmara, espero eu que tente fazer isso, até porque os LEDs hoje em dia já não é um gasto tão elevado. E há uma coisa que eu julgo também saber, que para é terminar, sim. Estas paragens e estes MUPIs já não estarão pendurados na ligação da Câmara Municipal de Lisboa, né, da eletricidade, e serão dotados de contadores próprios e disso tudo, portanto que o promotor será o responsável pelo pagamento das energias, da energia consumida nessas paragens. Esperemos então que tratem da luz rapidamente. Nós, como disse no início, vamos passar aqui uma marcha de Alcântara, não é a que ganhou este ano, porque essa não temos uma gravação em condições profissional. Vamos passar com a voz de Amália Rodrigues, que em 1935 participou pela primeira vez nas marchas, a cantar esta marcha de Alcântara. Temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa, o programa repete terça às 11 da noite. Muito obrigada a todos, estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. melhor gingão é refilão judeu. Mas no amor é o melhor que Alcântara tem de seu. Alcântara vê o Tejo aos pés, que vai ao mar e anda a bailar no vai bem das marés. Cantar e rir não há melhor para mim, e não tem bem feliz de quem sabe viver assim. Venham ver para depois contar como eu cá sou feliz com o meu par. Alcântara vai com a cantiga que apregoa na melhor marcha que tem Lisboa. Deixa passar sempre que Alcântara quando passa traz na alma doce e calma o valor da nossa raça. Alcântara vai com a cantiga que apregoa na melhor marcha que tem Lisboa. Deixa passar sempre que Alcântara quando passa traz na alma doce e calma o valor da nossa raça. Parai, olhai, que Alcântara vai cantar lindas canções com mil balões para atirar ao ar. Venham cá ver o bairro audaz que nos seduz e enche de luz o balão que hoje traz. Alcântara vem, se queres viver e amar, não me digas não que ao coração sabe-lhe bem cantar. Venham ver a marcha popular que traz meu coração a palpitar. Alcântara vai com a cantiga que apregoa na melhor marcha que tem Lisboa. Deixa passar sempre que Alcântara quando passa traz na alma doce e calma o valor da nossa raça. Alcântara vai com a cantiga que apregoa na melhor marcha que tem Lisboa.